Joga o pacote pra cima e mostra o que seu ex perdeu. O que seu ex perdeu. O que seu ex perdeu. Eu quero ver o pacote, bebê. O que seu ex perdeu. O que seu ex perdeu. Mostra o que seu ex perdeu. O que seu ex perdeu. O que ele perdeu, já foi. Mostra o que seu ex perdeu. É na cabeça. Sobe no paredão, que hoje o dia é seu. Sobe na mala do carro, que hoje o dia é seu. Joga o pacote pra cima e mostra o que seu ex perdeu. O que seu ex perdeu. O que seu ex perdeu. O que seu ex perdeu. O que seu ex seu ex perdeu. O que seu ex perdeu. Mostra. Dá pra eu, dá pra eu, dá pra eu, dá pra eu que seu ex perdeu. Vai, vai. Dá pra eu que seu ex perdeu. Dá pra eu, dá pra eu, dá pra eu. Dá pra eu, vai, dá pra eu, vai. Dá pra eu que seu ex perdeu. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá. Esse é a invasão. Swinga minha banda. 925 6666 HMJ Produções. HMJ Produções. Fique com trás. Parece um anão.